está animada aqui, meu filho. Quem está feliz aí, dá glória a Deus, vai. Eu não vou deixar de crer, não. E quem está comigo aí, dá um glória a Deus, mistura com aleluia. Deixa Deus te usar, meu filho sanfoneiro. Eita, coisa boa. Sem o fruto da figueira e a videira não floresce, eu não vou deixar de crer. Mesmo que o inimigo se levante e ele seja um gigante, eu não vou deixar de crer. Escuta aqui, ó. Mesmo que não chova na terra e haja aflição no mundo inteiro, nada abala minha fé, eu não vou deixar de crer. Eu quero ver você cantar comigo, ó. Elaia, eu não vou deixar de crer. Tudo o que Deus prometeu vai acontecer. Como é que é, igreja? Elaia, eu não vou deixar de crer. Tudo o que Deus prometeu vai acontecer. Mais forte, mais bonito. Elaia, não vou deixar de crer. Tudo o que Deus prometeu vai acontecer. Vai acontecer na tua vida, viu? Elaia, eu não vou deixar de crer. Tudo o que Deus prometeu vai acontecer. Quem tá feliz, segura essa funelão. Eita, coisa boa, meu irmão. Que os homens façam guerra e me coloquem na peleja, eu não vou deixar de crer. Mesmo que seja levada à prova na fornalha ou na cova, eu não vou deixar de crer. Mesmo que não chova na terra e haja aflição no mundo inteiro, como é que é, meu irmão? Nada abala minha fé, eu não vou deixar de crer. Simbora! Elaia, eu não vou deixar de crer. A mãozinha, tudo que Deus prometeu vai acontecer. Eita! Elaia, eu não vou deixar de crer. Por quê? Tudo que Deus prometeu. Agora é você que vai cantar bem forte e bonito. Vamos lá! Eu não vou deixar. Tudo que Deus prometeu vai acontecer. Vai! Elaia, eu não vou deixar de crer. Tudo que Deus prometeu vai acontecer. Tá bonito demais, meu irmão! Elaia, eu não vou deixar de crer. Deus prometeu, vai acontecer. Tudo que Deus prometeu, vai. Vai, vamos cantar pra Jesus, vai. Elaia, eu não vou deixar de crer. Tudo que Deus prometeu, vai acontecer. Yeah! A glória a Deus.